Caralho, cuzão, minha mãe virou devota de uma santa agora. Santa? É. Você tá zoando. Não tô. Santa Cecília, meu parceiro. Santa Cecília? Muito prazer, bem-vindo a São Paulo. Nossa, que conveniente, né, mano? Conveniente. Você falar disso aí. É isso aí. Interessante. Hoje. Porque hoje a gente tá onde? Na Santa Cecília. Minha mãe agora vai me abençoar quando eu voltar pra casa. Pois é, hoje a gente tá no bairro da Santa Cecília aqui pra mais um episódio, né? Mais um. Um tradicionalíssimo bairro de São Paulo, né? Fica muito próximo a Higienópolis. Tanto que muitas pessoas chamam aqui de Baixo Higienópolis e o Alto Higienópolis, que fica lá em cima. Higienópolis, pra quem não é de São Paulo, é um bairro nobre, onde a gente tem muitas coisas e agora a gente tem metrô lá também. Tem metrô. É. E a gente tá no bairro de Santa Cecília, que é um bairro super tradicional, hoje em dia é super boêmio. Só que a história dele começa lá em 1930. 1930? Isso. Ali, tá perto de Getúlio ali, hein? É, ali perto onde a gente teve a Grande Depressão, né? E aí o que, que a gente tinha? A gente tinha muitos fazendeiros que moravam, né, distantes da cidade e tal, mas começou ali a ter uma crise de o quê? Não sei. Febre amarela, meu. Olha, ué, parece que o passado está se tornando recente. É, né? Brasil sempre o passado volta pra nos dizer oi. E em 1930, o que aconteceu? Os fazendeiros começaram a vir pra cá e começaram a estabelecer mansões e grandes residências. Tanto que se você, passar, se você passar ali perto da Rio Branco, que tá mais pra lá, vai ver várias mansões ali que hoje não tem muita utilidade. Não sei nem se são terrenos privados ou se são coisas da prefeitura, mas tem bastante mansões e o crescimento de apartamentos a partir dessa época também, porque a demanda aqui começou a crescer bastante. Aqui tem bastante apartamento. Com cortiços também. Uhum. Tudo ali na década de 30 e até os anos 90 foi quando o bairro começou a se desenvolver bastante. Nossa, bastante tempo, né? 30 bastante até 90. Bastante tempo, sim. E aí, nos anos 2000, a gente teve um renascimento da região, que foi quando os grandes empresários, os empreiteiros e construtores viram que tinha muitos lotes aqui vazios, já abandonados, prédios vazios e abandonados e tal, e começaram a construir novas coisas. Tá? E aí começou o boom dos apartamentos aqui na Santa Cecília. E justamente por ter essa proximidade com Higienópolis, então virou um anexo de Higienópolis. Ah, você não consegue morar em Higienópolis, tá muito caro, não tem casa lá, vem pra cá, vai pro tá baixo pertinho. De Higienópolis. Vai pro baixo de Higienópolis. E aí também a gente teve a construção do elevado Costa e Silva na época, que foi uma coisa que a gente já discutiu aí, já falou no podcast sobre a vida de solteiro. Ele cruza essa região, mas é uma região que hoje ela é muito boêmia aqui em São Paulo, né? A gente tem uma concentração grande aqui de karaokês, bares, barzinhos legais, barzinhos bons, muito legal pra vir aqui. Realmente, se você quer curtir a noite de São Paulo, aqui é um lugar excelente pra isso. Bonito. E tem um metrô que fica bem na porta, bem no coração do bairro mesmo. Inclusive, estamos aqui de noite, né? Estamos aqui de noite, mas não vamos pra nenhum bar hoje, porque a condição financeira ainda não permite. Exatamente. Mas enfim. Então, se você quer curtir um karaokê, um barzinho, uma coisa legal, descontração, pode vir pra cá. Ó, legal, hein? Que é tranquilo. E também temos o elevado Prestes agora. Que é outra peça, né, velho? É fechado aos finais de semana e feriados. Você pode vir aqui também. E tem o pessoal pra fazer uma corridinha, pra andar de bike. Tem feira de domingo? Tem feira também. Só não passa na feira tomando cerveja, porque se você revolta, vem daquele jeito. Você revolta, vem pedindo breja, pega até copo do chão. Tipo, mas é isso aí, é um bairro que eu gosto bastante. É bonito. Lembrando sempre que pra ver mais fotos e imagens dos lugares onde a gente chegava, porque é fácil a gente falar que tá gravando em um lugar diferente, todo mundo fala, tá que nada. Tá porra nenhuma. Mas vento e barulho não prova nada, né? A gente vai postar umas fotos aí no site, Instagram, né? Qual que é o site? O site é podpa.com.br. É isso aí. podpa.com.br. E tem lá tem a aba de fotos, né? A parte de fotos que tem as fotinhas. Isso, exatamente. E as fotos são alimentadas. Não é não, Dogão? As fotos são. Vêm lá direto do Instagram, que é o Instagram, é o podpa.sp. Você entra lá e vê todas as nossas fotos que a gente tira e filmagens que a gente faz também. E tem o canalzinho no YouTube, que é onde tem bastante filmagem também de coisas que a gente faz. Que o link do canal tá aí também na descrição da postagem. Então entra no site pra você pegar o link. Exato, mas eu fiz um teste, eu vi que se você escrever podpa, tá aparecendo em segundo. É mesmo? É. Rapaz, olha. É. Sem progresso, hein? Mas progresso. Se vocês escreverem podpa no YouTube, é um canal que tem um ícone de um P amarelo com fundo preto, com umas imagens de São Paulo. É esse. Podpa que tá certo, meu parceiro. Podpa que tá certo. Podpa que tá certo. Inclusive, é bem interessante a gente ver essa questão das mídias sociais, né? E quando isso pode evoluir pra gente se relacionar melhor com o nosso público, não é verdade? Meu parceiro, é verdade, hein, mano? Eu, como um cara que não mexe nas redes sociais, eu gostaria de saber como é que é essa vida aí, bicho. A vida do quê? Relacionamento virtual? Do relacionamento virtual. Então, esse vai ser o nosso tema hoje, cara. Que mentira, né? Os caras decidem isso aí. O tema já tá decidido, fazer uma testa. Mas hoje a gente vai falar sobre os relacionamentos virtuais. Exatamente. Tinder, Happn. Eita, eu só sei esse. Você sabe mais, então fala pra tem gente. Tem outros também. Então, vamos falar dos dois. Então, bora. Então, meu parceiro, isso é uma vida que eu sempre me questionei. É um mundo que eu ainda não me aventurei, confesso. Nunca usei. Nunca usou o quê? Ah, e depende, né? No caso, os aplicativos de relacionamento. Ah, tá. Achei, né, que você tá falando de drogas. Então, aí nos aplicativos... E eu sempre fiquei me perguntando, cara, como que é isso aí? E assim, eu namorei durante muito tempo, né, uns 5 anos, e aí depois disso eu falei, ah, mano, eu não gostaria de ceder a essa alternativa, sabe? Pra mim, não soa natural. Por mais que seja natural o encontro que eu digo no seguinte sentido, você vai, óbvio que cada rede tem seu jeito de funcionamento, né? Sim. Mas você dá like na pessoa, a pessoa dá like em você, e aí beleza, deu match. Agora você vai meter mesmo, ninguém sabe. É, verdade. Parece uma coisa muito mecânica, tira aquele lado social da coisa, né? De você chegar na pessoa ali, às vezes tá no barzinho, tá no evento, tá num show. É, no olhar, show, né? É, ficar olhando pra pessoa, mano, e aí falar, ai, cara, chega ou não chega? Chega ou não chega? Aí você vai e acaba não chegando. Desse ponto de vista, acaba sendo bom, porque facilita, né? Facilita o approach. Imagina você que é um assíduo usuário dessas plataformas, tipo, quero saber. Assíduo usuário? É. Você tá me cabetando assim pro mundo todo? Porque todo mundo que usa essas redes não gosta de falar que usa, né? Ah, não sei, eu não uso, mas se eu usasse não responderia, não. Você é desse? Olha, hoje nós vamos falar sobre tudo que envolve os relacionamentos virtuais, como que eles surgem, como que eles podem se desenvolver. E no final, eu vou dar uma dica muito importante pra todo mundo que quer se dar bem nessas plataformas, fazendo um passo a passo, só que eu não vou falar agora, vou falar no final. Não. Então, se você quiser saber, escuta até o final. Continua, cara, né? É lógico. Não vai sair antes, não. Excelente. Mas vamos lá. Eu acho que surgiu muito pela questão mais moderna, né? Trazendo mais pro século XXI e depois dessa nova década, 2010 pra cá. Vamos falar do cenário brasileiro, porque quando é difícil quando a gente fala de tecnologia, até uma dificuldade que eu tenho bastante, principalmente em trabalhos, em artigos que a gente escreve, ou outros trabalhos que a gente exerce quando fala de tecnologia, porque nós somos do ramo, né, meu? Só que eu não sou bacharel. E aí, quando a gente fala de tecnologia... Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que se focar o que a gente vai falar de tecnologia. Vamos falar de Brasil ou vamos falar do mundo todo? Porque se a gente fala de Brasil, a gente é meio atrasado em algumas questões. Então, por exemplo, a gente tem coisas que já rolam nos Estados Unidos há muito tempo e aqui demorou muito para chegar. Dando essa justificativa, vamos falar da evolução da tecnologia no Brasil. Então, de 2010 para cá, você teve o crescimento da internet e o crescimento desacerbado das redes sociais e tudo que dá para fazer com elas. Algo que já vinha desde o Orkut. Internet móvel, inclusive, que contribui muito. Sim, acho que é o principal, muito, né? Muito, muito, muito. A gente não pode deixar de falar também que esses aplicativos que permitem esses relacionamentos virtuais, que tá claro aqui que a gente vai se focar a falar mais de Tinder e Happn, que são os mais utilizados, mas também entra Facebook, Instagram, claro, e outras plataformas que também são usadas para esse tipo de relacionamento. E outras que não são nem tão famosas, mas que a gente não vai citar porque a gente não tem conhecimento e tal. Eu vou falar dos que eu uso. E por isso que eu vou dar as dicas importantes no final. Olha lá, subiu o que usa, hein, gente? Ele não é dessas. Quem usa e fala quem não usa. O que acontece? Quando você teve esse crescimento, as pessoas começaram a procurar maneiras mais fáceis de se comunicar com a pessoa. Então, por exemplo, antigamente a gente ligava muito para as pessoas. Então, para a gente ter um relacionamento sem ser presente, a gente precisava ou ligar para a pessoa, ou mandar um e-mail, ou pedir um MSN, qualquer coisa. Com o passar do tempo, a gente deixou de ligar, porque ligar antigamente era uma coisa muito... Eu lembro que a gente ligava para os contatinhos ligavam. Quando os contatinhos realmente eram os contatinhos. Exato. Você tinha que ligar. Exato. E aí a gente passou num período e começou a surgir o SMS, né? Ficou mais popular, o SMS mais acessível, mais barato. E aí a gente deixou totalmente de ligar. Se você pegar as métricas desse começou período, aí, né? Você vê que as ligações caem lá embaixo e sobe muito o SMS, porque a gente começou a trocar SMS. E tinha pacote que facilitava, né? Eu lembro, sim, que a Oi, na época, tinha um pacote de R$20... Acho que por mês, eu não lembro. E aí você podia trocar, tinha um número certo de mensagens por dia, mas aí se acabasse no outro dia era tudo de novo, era várzea. E aí você tinha a TIM também, que era SMS limitado, que foi o bom da TIM. A TIM cresceu muito por causa disso aí. Tem os peixes também, né? Peixe? É, o TIM Beta. Ah, tá, esse veio depois. E aí, o que aconteceu? A gente começou a utilizar muito esse meio de comunicação sem ser presencial e cada vez menos humanizado. A gente começou com o telefone, depois foi indo para SMS. Ainda a gente tinha as mídias, Orkut, MSN, posteriormente Facebook. Aí quando começou o Facebook, teve a facilidade do chat, caiu muito mais ainda. Então você vê que a maneira das pessoas se comunicar foi mudando bastante. Mas por quê? Porque não só pelo fato que a tecnologia estava favorecendo isso e tornando mais fácil de se comunicar, mas também porque as pessoas não gostavam muito de se comunicar presencialmente. Exato. Sempre tem aquela vergonhinha. É, não é nem que não gosta, vou falar tem com inibição, fulano, né? Aquela inibição. É. Falar com fulano, se fulano não gostar, vou chegar assim, vou falar e tal. Você pode explicar muito mais isso, porque você é um cara que gosta de chegar, conversar. Ô! E a sua tia? Como é a sua tia, cuzão? Você tem dessa. Então você pode falar um pouquinho dessa desumanização da comunicação, que é o primeiro passo pra gente chegar lá. Exato. Então, eu comentei que tira esse lado humano, esse lado social. Por um lado é bom porque aproxima pessoas que são mais inibidas, certo? Sim. Só que por outro, acho que você também acaba... Se você já não tinha habilidades sociais, cara, você vai acabar ficando com menos ainda. E se você era bom, você passar a depender só desse tipo de ferramenta, foda, porque se você era bom no contato, no approach, você também vai passar a não ser mais. Então, é bom por um lado e é ruim por outro. Realmente, eu sou um cara que prefere chegar no rolê, trocar ideia, porque você vê se já vai dar certo ou não ali. Porque a experiência que eu tenho, eu não uso novamente, mas a experiência que eu tenho é que muita gente vai lá, combina com a pessoa, pá, sai uma vez, pega do WhatsApp e aí a pessoa some. E outra, cara, eu gosto do jogo de interesse, eu gosto do jogo da maldade. Ah, é? É lógico, tipo, chega na mina, chega dando uma zoada, a mina vai dar uma risadinha. Que esse é o approach, você não tem que chegar elogiando a mina. Ó, não? Ó, o Gui vai dar de cadeira, eu vou dar as minhas, hein? Agora, já? Então, exatamente. Esse é o approach social, que você não vai conseguir por aplicativos, a não ser quando você desenrole o número suficiente. E tal. Exatamente. Mesmo assim, você ainda tem pouca informação pra desenrolar. Mesmo assim. Você vai lá, vem a mina, pá, vê o vestido dela, dá um elogio. Caralho, da hora seu vestido, hein, mano? Mas seu brinco aí, cê é louco, nada a ver. Aí a mina, cara, como assim? O maluco tá falando da minha roupa? Tio, o que eu me falo aí? Já vai lá, começa a desenrolar, etc. Sempre na brincadeira, claro que você não vai escrachar, né? Isso é muito legal, porque por mais que acabe não rolando nada, se o papo foi legal, vocês vão continuar trocando ideia de alguma maneira. E pelo que eu vejo, isso não acontece por esses aplicativos. Se a mina ou o cara não quiser ficar um com o outro, ou se as pessoas não quiserem se ficar, dificilmente vai ter uma amizade dali. E nesse aprovo social tem amizade. Tem porque eu sou prova disso. No contato social, as vantagens pra mim são essas. Você tá lá, você tá vendo a pessoa, você pode fazer uma expressão bacana, pode fazer uma expressão provocativa, uma expressão de que tá interessado mesmo. E sem contar que o contato físico cria aquele acalento, né? Aquela aproximação que as pessoas gostam na hora de conversar. Sim. E eu não sinto isso por telefone. Isso é importante, são coisas que ideais, todo mundo acha que tem que se esforçar pra conseguir isso, mas entra no que você falou, uma frase que você falou no último episódio, faz tempo que a gente gravou, inclusive, sobre a vida de solteiro. Faz um tempinho. Que é as habilidades sociais. É. Muitas pessoas não têm essas habilidades sociais e eu venho observando depois desses fenômenos de meios de comunicação diversos, e aí eu não tô falando só dos aplicativos de relacionamento, mas de tudo, que as pessoas, na verdade, sempre buscaram essa questão de fugir de todo esse contato que você falou. É claro que você falou de uma questão de interesse, de você querer ficar com a pessoa, querer conhecer a pessoa, mas envolve tudo. Por exemplo, tem muita pessoa que não gosta de ligar pra pedir pizza. É. Porque não gosta de falar com um estranho, com um terceiro. Então as pessoas ficam mais reclusas e isso entra todo aquele papo, os tiozinhos. Porque no meu tempo, você tinha que chegar assim, hoje, aí, ninguém fala com ninguém, todo esse bagulho de WhatsApp aí. E eu não quero entrar nesse mérito agora, mas é isso que eu venho observando, que as pessoas fogem cada vez mais desse tipo de comunicação que você citou possível, mas ao mesmo tempo as pessoas querem conhecer, as Exato. Pessoas querem sair, é querem conhecer pessoas, né? É conflitante. Vendo tudo isso, começaram a surgir outros meios, né? De paquera, não a tradicional de você olhar a pessoa te olhar, você olhar a pessoa te olhar, você chega nela e aí, qual é que é? A pessoa lá vai me estrupar, aí te denuncia. Não, mas então... Aí você tem que ir lá na delegacia da Barra Funda lá, já fui lá 5 vezes lá, aí você vai lá em cima lá, e aí é complicado, zoeira. Cara, o mesmo cara que se aproxima desse jeito em uma pessoa no mundo real, vai se fuder do mesmo jeito que vai se fuder na rede social, tô errado? Se você chegar falando merda pra pessoa, a pessoa vai te bloquear, vai te jogar no lixo. Só que as pessoas têm esse medo antes de fazer. Uhum. Às vezes a pessoa é super educada, super de boa, mas mesmo assim tem medo de chegar, de ser mal tratada. Né? Não vamos entrar nesse aspecto, né? Mas hoje o bagulho tá de um jeito Que enfim, né? Vamos falar sobre isso outra hora. Né? Mas é, isso é interessante. Aí começou, né, essas paradinhas. E tipo, vem já desde o tempo do Orkut. Lembra quando o Orkut colocou aqueles negócios de Amei também, um tempo atrás? Aí ninguém postava um script. Um script, eu não sei porque chamava scrap, scrap. Scrap, script. Porque eu falei, cara, por que é um script? É scrap, né? Que tinha as declarações. É. Aí você ia lá, curtia. Dependendo da maneira que você curtia ou comentava, já tinha um engajamento ali que você poderia explorar ou não. Exato. Morreu o Orkut e veio o Facebook. Com o Facebook ele trouxe algo muito interessante que era o chat, né? Message, que o Orkut implementou, mas no finalzinho da vida já não pegou. E aí quando veio o chat, as pessoas começaram a buscar aquele tipo de relação que elas tinham nos chats do UOL, chat do Terra, chat de, que era popular, todo mundo entrava e trocava ideia. Sim. Tinha muito chat aberto, né? Tinha, era muito engraçado, muito bom, muita gente conseguia desenvolver ali, mas muita gente se dava mal, não vamos desmerecer que tinha catfish, vários, né? Casos de pedofilia também, coisas muito sérias e muito, muito complicadas. É. Coisas que nem cabem brincadeira. Mas pulando isso, a gente teve todo esse pessoal desse espírito, quando viu que no Facebook você tinha certeza de quem que era a pessoa, né? Não tinha aquele negócio de link gatinha 69, tá ligado? Gatinha 69. Vizinho da madame. Chambra. É verdade, até porque o Facebook é mais sério, né? Você tem que confirmar telefone, e-mail, isso, e tal, então, né? Aí no Facebook começou a surgir mais isso. Então, e o Facebook teve aquele boom, pelo menos aqui no Brasil, mas novamente, que quando começou todo mundo a entrar, você via gente que você não via há tempos atrás. Ele tinha um algoritmo fodido que ele buscava, né? Tem até hoje, né? Isso, então, aí muita gente começou a entrar e ver gente que era do tempo da escola, gente que era do trabalho anterior, que não tinha mais esse contato. Exato. E aí eu falei, a gente da antiga, vamos trocar uma ideia. E aí, às vezes, enrolava. Só que o mal da TI, é o que a gente vai falar em futuros programas, é que a TI tem o vício de sempre otimizar. Tá bom, mas vamos otimizar mais. Vamos otimizar mais até um ponto que não precisa mais de seres humanos. Esse é o objetivo da TI. Tá. Matar todo mundo. Eu já ia perguntar, como assim? Porque na minha visão isso é bom, mas se realmente for chegar nesse ponto... Mas eu tô desacerbando aqui. Nessa otimização começaram a surgir ideias. Começou, né, o boom das startups voltadas pra TI, pra ver como que a gente otimiza o relacionamento das pessoas com tecnologia. E aí surgiu o Facebook, surgiu o WhatsApp, surgiu o Telegram e várias outras redes que ofereciam recursos. WeChat. Lá na China o bagulho é foda. Então o chat, o VK da Rússia. E aí começaram a surgir empresas que quiseram otimizar isso. E aí a gente tem o bom de algumas empresas que a gente conhece até hoje. Vamos falar um pouquinho do Tinder. O Tinder, que é o mais famoso, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar ou não. Hoje é sinônimo de estar solteiro, faz o perfil no Tinder, porque é onde consta. É verdade. Ele é de uma empresa chamada IAC, né? Ele foi lançado em 15 de setembro de 2012, então tem 6 anos. Está disponível aí para Android e iOS, funciona também em web e tem vários clientes terceiros para outras plataformas, porque ele possui APIs e dá para utilizar de boa. Excelente, facilita para todo mundo. Sim. O Tinder, na verdade, ele veio com a ideia de, tipo, usar o database de outras redes sociais, né? Fazer um aglomerado de seus dados de outras redes sociais, trazer isso pra plataforma de uma maneira que você pudesse curtir pessoas que você tivesse interesse baseado em todos os dados que ali tivessem disponíveis no perfil da pessoa. O Tinder, ele é geolocalizado também, igual o Happn? Sim, ele usa uma geolocalização que é otimizável, inclusive. Então você pode escolher o raio que você quer ver as pessoas. Ah, eu quero só ver pessoas num raio de 3 km, num raio de 10 km, ou num raio de 1 km pra ver quem aqui do meu condomínio tá querendo alguma coisa. Então você morar em Guaianás, fudeu, né? Então... Amo o pessoal de Guaianás, estamos só brincando. O Tinder, e ele tem essa coisa. Até então parece algo, uma ideia boa e tal, mas aí entra a questão da usabilidade do Tinder, que pra mim é o... É a chave. O é da coisa. É o é da coisa. Caralho, esse é da coisa aí, tá vindo uns episódios. E o que acontece? A usabilidade é muito legal, porque ele funciona como um jogo. Basicamente, a interface, vou desenhar aqui pra vocês. Tem a foto das pessoas lá e tem um coração em X. Se você gosta da pessoa, você passa pra direita, que é o lado bom. Passa pra direita com um coraçãozinho. Se você gostou da pessoa, viu o perfil, tem interesse, ou só viu a foto, tem interesse, passa direita é sempre sinônimo de bom. Se você não gostar, passa pra esquerda. Esquerda é uma merda. E aí, o que acontece? Se for recíproco, se a pessoa que também estiver utilizando e que tem um perfil passar também o seu perfil pra direita, vai dar o famoso match, que é quando a combinação. Ainda não é o dia da transa. Não, é um match. Que tipo, combinou. Match de combinação em inglês. Você gostou da pessoa e a pessoa também gostou de você. E a partir disso ele libera o chat. E aí você pode conversar com a pessoa. Mano, isso eu acho genial. Como você falou, você gamifica a parada inteira. Sim, né? Parece um game. É, tem pontuação também? Sei lá, level XP? Não tem nada disso. Mas a sua pontuação é o nível de matches que você tem, que você guarda pra você mesmo, entendeu? Entendi. Então muita gente no Tinder às vezes não quer nada com nada mais. Às vezes já tá namorando, às vezes não quer mais saber. Só abre pra jogar lá, pra passar, pra massagear o ego, né? Porque se você vê que a outra pessoa gosta de você, você fala lá, tem alguém que gosta de mim no mundo, não tô tão zoado assim. Exato. E aí você vai acumulando lá as pessoas que gostaram de você e você pode conversar com elas ou não, só deixar lá. A pessoa pode desfazer um match também, isso é importante dizer. Bacana. Mas então, a maioria... se o cara estiver me enchendo o saco, eu posso... É, às vezes a pessoa clicou em você sem querer ou algo do tipo. Eu acho que isso iria acontecer comigo. Acontece muito. Então essa usabilidade é a mais interessante. A gente também tem o outro aplicativo, o Happn. O Happn, ele tem uma pegada mais da hora, que é uma pegada que talvez muitas pessoas já tenham pensado, falar, pô, podia ter existir um aplicativo assim, que a gente conseguisse falar com as pessoas que a gente cruza. E existe, que é o Happn. O Happn, ele é bem mais geolocalizado mesmo. Sim, ele usa muito geolocalização, que a pegada dele é o seguinte, você tá no metrô, você tá lá todo gostosão indo pro trampo, pá, bonito, sério, ó, como a gente é homem, eu vou mudar esse exemplo. Entram mulheres no metrô, e aí começam a te olhar, você começa a olhar pra ela, né? Ou pra uma em específico, começa a olhar pra ela, ela olha pra você, você olha pra ela, mas você tá no metrô. Aí é olho no olho. Você tá no metrô, aí você não quer ir muito além pra não ir lá na delegacia do Barra Funda. Mentira, você não quer ir além, porque hoje a galera tem medo, tio. Isso, e também tem as questões do medo. Mas aí você olha, ela olha pra você e se disfarça, aí você olha pra ela, ela disfarça também, e fica nessa. Até você perceber que a mina, na verdade, estava te olhando porque você tinha pisado na bosta, tava fedendo pra caralho. Não? E aí, o que o Happn faz, meu parceiro? O Happn limpa essa cagada? Não. Ele te ajuda. Ele vai mapear todas as pessoas que têm perfil que você cruzou. Então, por exemplo, você tem perfil do Happn e eu tenho perfil do Happn também. Nós não nos conhecemos e nosso interesse é homem. Eu gosto de homem, você gosta de homem. Ah, também. Tem um interesse. Você pode habilitar os dois, pode habilitar um só, tanto no Tinder como no Happn também. Legal. E aí, beleza, a gente se paquerou, a gente se olhou, passamos fora. Aí eu vou no Happn, mostra todas as pessoas que cruzaram com você durante o caminho que você percorreu. E aí você pode dar a mesma coisa, pode dar o coraçãozinho. Água pra jantar. Obrigado. Valeu, hein, obrigado. Valeu. Água pra jantar, ele falou? É. Ele olhou assim rádio, água pra bicho. Aí você pode curtir as pessoas que passaram no seu caminho. É só que diferente do Tinder, o Tinder ele tem limite de curtidas, né? Você pode dar não sei quantas curtidas por dia durante conta, 12 horas. É, ele só vira depois de 12 horas. Durante 12 horas eu tenho 10 curtidas, 10 coraçãozinhos pra dar. Se você quiser mais, aí você tem que comprar um pacote que vende mais. Tenta me explica a tal da estrelinha. O que faz a estrelinha? A estrelinha seria o super like. Porque, tipo, qual que é a diferença do eu like? Dou o coraçãozinho pra você, mas você não vê que eu dou o coraçãozinho. Ele é... A rede é neutra, entendeu? Entendi. Você não sabe que eu gostei de você até você gostar de mim. Até você chegar lá na pessoa. Isso. Entendi. Aí a estrelinha o que faz? Ele dá o destaque. Ele vai obrigatoriamente mostrar lá o seu quadradinho nas fotinhas, já aparece em azul falando, ó, esse aqui deu super like em você. Então esse cara realmente gosta de você. Você quer conversar com ele? Então dá um like. Entendeu. Entendeu? Entendeu. Aí a pessoa não precisa dar o super like, ela pode dar o coraçãozinho. Só dá o like. E no Happn não tem essa limitação de corações. Você pode curtir à vontade o quanto de pessoas você quiser. E outra dúvida, acho que o pessoal não deve estar acreditando que eu realmente não uso essas paradas. Eu não uso mesmo, cara, e eu tô realmente interessado. Tá comendo bem, saber, né? Tá tudo no Jordão. Já comeu, agora não come mais. E assim, o Tinder, ele é uma pessoa por uma, né? Sim. Esse Happn, você falou que ele te mostra as pessoas que você cruzou, então ele mostra várias de uma vez. Ele mostra e aí uma você lista. Pode escolher. Aí você vai indo na você vai vendo pelas fotos, ele mostra uma lista de fotos. Ah, isso aí é legal. Aí você vai curtindo. Isso é legal, porque não é um por um, né? É, e ele também tem o que seria o super like, que é o oi, que aí você dá lá e destaca também, ó, fulano te deu um oi. Legal. Quer conversar com é ele? Brasileiro, dá um like. Esse Happn? Não. O Happn, ele é fundado, ele foi criado, né? Atualmente, o chefe executivo é o Didier Raporte. Não tenho muitas informações dele, não tenho muitas informações do Happn, eu tô vendo direto da página deles. Mas ele é o fundador da empresa. Já trabalhou com a Deal Circle, Dailymotion e o Namo Sources IT. E ele tem uma equipe imensa aí que desenvolve o rap para diversos países. Não, esse Dailymotion é famosíssimo. Sim, né, ele trabalhou lá. E aí o rap, ele funciona dessa maneira que eu te falei. O bom dele é que ele não tem limites de curtidas. E é legal essa questão de você... Às vezes você realmente vê uma pessoa e ela tem perfil no rap também. Você consegue conversar com uma pessoa que você viu que tinha um interesse antes. Não, e aí pode desenvolver alguma coisa. E o mais legal ainda é que essa pessoa em algum momento cruzou contigo. Ou seja, sim, é uma pessoa possível. Sim. É porque eu acredito, eu sei que você falou que tem o raio lá do Tinder e tal, mas eu acredito que muitas vezes você pode acabar combinando com uma pessoa que não tá tão próxima de você. E esse rap, ele é legal porque necessariamente a pessoa tem que ter passado no mesmo trajeto que você passou. Exato. Então, sei lá, às vezes é perto do seu trampo, às vezes é perto da sua casa, às vezes é perto de um lugar que você gosta de ir frequentemente, e essa ideia é muito boa. Sim, sim. Isso é legal porque traz pro lado virtual. Então a pessoa fala que não consegue se relacionar com a pessoa pessoalmente, mas aí com isso ela tem o lado virtual que ela pode se soltar melhor, mas tem os prós e os contras. Os prós é que eu não tô vendo como a pessoa, eu tenho mais um pouco mais liberdade de falar, a partir do momento que a gente só vai se falar se a pessoa gostar de mim, então já é um ponto positivo. Opa. Diferente de você trombar a pessoa numa rua, numa balada, num show, que você não sabe se ela gosta de você, né? Exato. Às vezes ela tá falando só por educação. Exato. Lembrando que tem outros aplicativos também, tá? Eu tô falando dos mais famosos. Não, mas acho que dificilmente tem outros. É, então. Né, que a galera... Se tiver algum que vocês usam que a gente não citou, manda aí que a gente manda dá aí. Uma Até atenção. Porque a galera vai usar onde tem mais pessoa, né, meu querido? Sim, então, sim. O que tem mais são esses dois. E aí você consegue se relacionar com a pessoa lá e já tem esse ponto positivo que você sabe que a pessoa gostou de você, pelo menos te achou bonitinho ou algo do tipo. Já é um bom início pro assunto. Só que aí entra outros problemas. Primeiro porque é uma fala escrita e fala escrita sempre é fria, porque você não vê como a outra pessoa tá. Às vezes eu vou falar pra você: e aí, tudo bom? Tudo bem. Então, você falando tudo bem, legal. Uhum. Só que se for escrito vai ser super seco. É verdade. Você falou tudo bem, entendeu? Tem a regra do ponto final, né? Dizem que se a pessoa escreve com ponto final é porque não é boa coisa. Pra escrito pra dar certo seria assim: oi, tudo bem, Gui? Oi, tudo bem? E aí, você, tá beleza? Tal, tem que ser mó falsão no virtual pra dar a intenção que eu sou humanizado, que eu tô sendo receptivo. E se eu usar essa abordagem no pessoal, vai ser totalmente escroto. É. Entendeu? É verdade, né? Então tem essa questão muito... também. E esse é o principal problema desse tipo de relação, que você não sabe como a pessoa tá lidando ali do outro lado. E também a questão de puxar assunto, né? Porque talvez seja mais fácil você puxar assunto quando você tá vendo a pessoa, porque você vai ver a roupa dela, tá usando, vai ver se o brinco dela é uma bosta, tá zoado ou não. Você tá ligado, né, tio? Fica mais fácil. É foda. Né? Agora, quando você entra no perfil, geralmente as pessoas fazem um perfil legal lá, mostrando: não, eu gosto disso, não gosto daquilo, prefiro isso, prefiro aquilo e tal. Aí já ajuda pra você ir flertando. Naria? Só que quando não tem nada no perfil, é muito difícil você puxar assunto, porque você não vai fugir do oi, tudo bem. Eu acho que em todo lugar, cara, não importa se é no físico, se é no presencial ou se é no virtual, você tem que buscar um jeito de ser diferente, cara. Mas o virtual é mais difícil, você não acha? Cara, acho sim. Mas assim, eu não sei se essas plataformas, elas dão... abertura para outras redes sociais. Tipo, se no Tinder tem o face da pessoa, se no Happn tem o face da quiser... pessoa. Caralho, mais um dogão aí. Se a pessoa quiser linkar as redes, ela pode linkar com o Instagram para mostrar as fotos. Isso é comum? Colocar o link do Facebook. Ah, depende do quanto... Porque geralmente quem tá nessa não gosta muito de se expor, usar nome às vezes errado. Pois é, né? É, idade errada também. Pois tal. É, mas se expor, tá lá pra quê, né? Beleza, ela enfim. Coloca lá. Mas então, você sempre tem que procurar ser um pouco diferente, cara. Sempre, sempre. Óbvio que no primeiro contato, no primeiro, isso é difícil. Aí eu concordo, realmente é bem difícil. Entendeu? Mas, por exemplo, tem lá o histórico da pessoa. Tem muita pessoa que eu já vi no Tinder que coloca: ah, fui pra tal lugar, estudei em tal lugar. Sabe, dá bastante dados mesmo, que dá pra você chegar. Que não usa, né? Não, não uso, mas eu trabalhei no Sesc e lá o cara, ele até pagava os bagulhos do Tinder. Ele era viciadão. Quer mandar um salve? Salve pro Rafinha. Rafinha não tá ouvindo. Acho que não. Já falei pra ele que nós tem isso aqui. Eu acho que ele vai ouvir. Mas salve, Rafinha, é nóis. Manda um salve aí pro Juninho e pro Danilinho também. É nóis. E aí eu via lá, né, que tem pessoas que colocam o histórico, as partes mais importantes da vida. Estudei em Cambridge, cuidado que tem a Cambridge Analytica, inclusão, olha aí. Fui passear na Disney de Paris, etc. E aí tal. Posta as fotinhas, né? Posta fotinha. Debaixo da Torre Eiffel. Exato. Todo mundo se a pessoa dá bastante informação, aí dá pra você chegar, velho. Entendeu? Dá uma pesquisada nos lugares que a pessoa foi, nas coisas que ela faz. Chega, e aí, cuzão, ouvi dizer que lá em Paris, mano, a Disney não é tudo isso não, é isso mesmo? Como é que foi essa experiência, entendeu? Já chega assim. Você vê que o maluco já é mais desenrolado, né? Então, não, mano, o foda do oi, tudo bem é que, mano, ele é clichê, ele acha bom. Todo mundo espera a pessoa vir chegar em você e falar oi, tudo bem. Eu não vejo nada demais com oi, tudo bem. Mas tem pessoa que já fala, principalmente mulher com homem, né? já fala. Então, ah, oi, tudo bem? Tenho que cortar. Não, acho que você tem que cortar. Foi o que eu falei. Vai ter momentos que ele vai ser inevitável. Você não vai ter muita coisa pra saber sobre a pessoa. Mas se a pessoa já coloca coisa suficiente pra você desenrolar um bagulho mais diferente, porra, aí você tem que banir. Oi, tudo bem, sim. Oi, tudo bem, mano? Oi, tudo bem? Caralho. Vamos fuder até o tal. Então, aí eu já vi os dois lados usando, tanto homens quanto mulheres, uh-huh, né? Sabe por quê? Porque não rola esse bagulho, desculpa te cortar, mas não rola esse bagulho de, ai, o cara não soube chegar. Sim. Ai, não... E aí, velho? Você vai fazer o quê, mano? Mas entendeu? É uma crítica minha que eu tenho, que, tipo, ah, não sabe chegar, você queria que ele chegasse como? Exato. E aí, Mel? Todo serelepe. Tô balançando cara... os braços aqui, a la Malacói, que vocês estão vendo. Porque se o cara chega falando que você é gostosa, que você é gostoso, você não vai gostar, certo? Muita gente não vai gostar. Mas se o cara chega com famoso, simples, e até eficaz, eu diria, simpla. Por que não? Simpla. Famoso, simples e até eficaz, por que não? Oi, tudo bem? Aí o cara não sabe chegar, o cara não sabe dar ideia. Por isso que você sempre tem que tentar ser um pouquinho diferente do normal. E eu vejo que pouca gente tenta fazer isso, de verdade. Eu vejo muita gente que se esforça pra ter o approach, entendeu? Pra ter essa aproximação. Eu não vejo isso. Por não ter muitas pessoas, aí, tô dando a dica, agora todo mundo vai começar a fazer, eu vou ter que pensar em outra coisa. Mas, por ser diferente, já se torna atrativo. A gente gosta do que é diferente. A gente gosta de curiosidade. Se você conseguir chegar na pessoa com uma pegada curiosa, a pessoa vai se interessar e vocês vão trocar ideia. O que vai acontecer depois, ninguém pode saber, mas... pelo menos o primeiro passo foi dado. Eu vou falar que eu já vi os dois lados utilizando, né? Eu tenho a minha experiência e eu busquei outras experiências também pra fazer esse episódio e pra, né, ter esse conhecimento. Do lado das mulheres rola isso também, que chega muito cara que não sabe da ideia. O que acontece com a maioria dos caras que chegam? Porque a gente acha que tá bonitão, a gente acha que tá gostoso. O homem tem esse mal, né? É, achar que é o pica. Depende, eu ultimamente que sem cabelo... Aí o que acontece? Chega lá, fala, oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Ah, tal, tal, de onde você é? Nunca foge, esse é script. Uhum. Não é scrap, agora é script. Esse é, oi, tudo bem? Oi, tudo bem. De onde você é? Ah, sou da Madá, e você? Ah, sou aqui da Santa Cecília. Ah, tá, legal. Ah, você trabalha com o quê? Ah, trabalho e tal. Você faz faculdade? Ah, faço. Você estuda? Pá, pá, pá. E fica nisso e uma entrevista de emprego, praticamente. É verdade. E fica uma coisa super chata. Em alguns casos, não tem como você fugir, porque justamente... às vezes tem perfil de mina que só tem uma foto, não tem nada, e quer que você chegue diferente. Como que eu vou chegar diferente, rapaz? Não tem como. Então, as mulheres muito criticam por causa disso aí, de ser essa questão, sabe? Uma vou ficar perguntando, tal, na brisa de tentar achar uma deixa. E aí, o que acontece do nosso lado? O nosso lado pensa também, fala, caralho, mano, tô sendo chatão pra essa mina, eu tenho que pensar uma coisa diferente pra falar, tal. E aí, acaba, às vezes, você falando uma bosta, às vezes, você acaba falando uma coisa que a mina não gosta, e aí morre o assunto, e aí já era, ninguém fala mais com ninguém. Que isso, foda. Então é complicado, e tem cara também que já chega pedindo WhatsApp, que eu já sou meio contra, porque assim, se você já tá no... O que o WhatsApp te oferece? É, nada, cara. Ele te oferece um chat de comunicação. É, mas... Sim, escrito. E áudio. É, o Tinder, ele te oferece a mesma coisa, né? Um chat de comunicação. A diferença é que você não pode mandar fotos, se eu não me engano, não pode mandar fotos, e acho que também não pode mandar áudios. Mas você tem um meio de comunicação. Pra que eu vou ficar mudando a mina de plataforma sem necessidade, entendeu? Exato. Eu tenho que pensar nisso também. Exato. Assim, eu entendo a galera que pede WhatsApp, porque tem muitas pessoas que não mexem no Tinder o dia inteiro, né? Então, ou em outras redes, então... Essa é uma famosa desculpinha também, ah, não entro muito aqui, tem como passar então, seu WhatsApp. Exato. Ah, que são do WhatsApp agora que tem status, né? Dá pra você ver um pouco mais a pessoa. Então, isso é bacana, entendeu? Mais ou menos assim. Isso é bacana. E outra coisa que o fenômeno WhatsApp trouxe, que quase ninguém percebe, né? Antigamente você pedia o número da pessoa, a pessoa falava, não, vou te passar meu número. Meu celular, caralho, você é louco? Ou você chega na pessoa e fala, tem WhatsApp? Pessoa já se abre inteira, tipo, e passa e nem não esquece. E se esquece que é o número dela também, o mesmo número que antigamente ela falava que não queria passar. Isso é engraçado, isso é um fenômeno bem engraçado. Passada a fase do approach, realmente tem vários problemas, né? Tanto do lado de cá quanto do lado de lá. A expectativa, porque vamos supor que você tá limitado à plataforma. Não tem Face, não tem Insta e outros caralho, quatro. Tem só as fotos do perfil lá e a descrição. E o que você já pôde conversar. Como que é essa pega da... Você nunca viu a pessoa, você não sabe como é que ela é, você tá limitado às fotos que você já viu e o que você já conversaram. Aquela foto aqui de cima, né? É... esconde várias coisas. É verdade. Como que é lidar com essa expectativa? Dá aquela curiosidade, mano, cara, como será que é essa mina? Como será que é essa pessoa, no caso das mulheres? Não, como será que é esse cara, no caso de qualquer pessoa? Como será que é a pessoa do outro lado? Entendeu? Não, tem esse risco também, e principalmente na sociedade que a gente vive, eu super entendo também a preocupação das mulheres em puxar papo com caras que às vezes elas não sabem qual que é a procedência. E vice-versa também rola. Assim, você tem realmente que tomar um cuidado e com o pé atrás e pensar sempre, tô falando com uma pessoa que eu nunca falei na vida e que eu não conheço pessoalmente. Uhum. Bom, quais são os seus interesses? É importante colocar isso aqui. Porque tem gente, sim, que entra no Tinder buscando sexo. Tô entrando pra transar e tem perfis que são pra sexo. Os caras falam, ó, tô entrando aqui porque eu quero sexo e tal. Não, eu já vi, aí, já tal. Vi lance de troca de casal, uma rapa sim, de pano. Sim, sim. Comigo mesmo já aconteceu de dar match numa mina e deu match. Aí quando eu fui ver, eu tinha foto com o namorado dela, falava que o relacionamento dela é aberto e que ela tava querendo novas experiências e que o namorado dela curtia. Nada contra. Eu fui atrás? Fui. Fechamos. Mas assim, não, zoeira, eu não fui atrás. Eu não fui atrás, não curti, porque não é algo que eu curto, achei interessante até, mas aí entra a questão. Não alimente coisas que você não quer. Certo. Porque você fala, pô, é estranho, mas aí eu vou com uma aquariana e quero saber como é que é o outro lado, vou chegar lá e vou falar, não, como é que é o outro lado? Vamos trocar uma ideia pra descobrir. Uhum. E tá ventando muito agora, desculpa aí o áudio, mas vamos lá. Tá suave. Só que nisso eu já tô criando uma esperança na outra pessoa. Se eu tô falando com ela, a outra pessoa vai falar, ah, ele tá querendo alguma coisa. Só que aí a pessoa vai ver que você não tá querendo com o andamento do papo. Fica uma coisa meio ridícula. Então veja bem o que você quer e veja bem a pessoa que você quer também. E veja quais são os seus interesses. Se o meu interesse é transar, que eu acho meio nada a ver ficar por aí assim, mas se você quer, você tem total direito disso, procure pessoas que são aderentes ao que você quer. Inclusive, deixa isso explícito na descrição, né? Também. Que nem, você foi lá, combinou com a menina, pelo que você deu a entender na sua fala, não tinha nada explícito dela falando, ó, aqui é dois oi no oi, viu? Entendeu? No outro oi que vocês estão pensando aí. Sai da goiaba. Sai da goiaba, bicho. Bora lá. Deixar isso claro, né? Não sei se foi o caso da menina ter deixado isso claro, que ela tinha esse relacionamento aberto com o cara e tal. Pá. Não, ela deixou isso claro no perfil, só que eu só vi a foto e curti depois que deu um match que eu fui ver. Certo. Mas é essa questão que você tem que ter em mente antes, pra você não se iludir em certas coisas, porque também pode ter alguma coisa que você vê que o cara ou a mina é e que você não gosta e que você já pode cortar por ali mesmo ou perguntar por ali mesmo. Então a questão é... Não fique recluso. Caralho, tô com medo de todo mundo, ninguém quer o que eu quero, vou me fechar aqui na minha redoma e não vou me envolver com ninguém. Não. Lembra que você tá numa plataforma segura, até onde a gente sabe, e que você pode conversar com a pessoa pode conversar com você, e tem aquele meio ali, a pessoa não pode fazer nada além do que você não queira ou que você não permita. É. Então, até então, tá seguro, não precisa se fechar tanto. Mas tem que tomar certos cuidados. O outro cuidado também, né, é você tá like na mina, curtir a mina e tal, e aí... acontece finalmente de você encontrar a pessoa. Mas o que eu quero saber é exatamente antes disso. A minha pergunta, você explicou uma coisa que foi totalmente relevante, né, importantíssima, mas o que eu quero saber é antes desse encontro. Como que é? Tem expectativa? Você fica tentando caçar outras fontes? Sim. Pega o nome da mina, vai tentar caçar no Face, no Insta? Você já entra um pouquinho nas dicas também. Ah, entendi. Sim, sempre certo. Tente buscar outras fontes, justamente pra você saber. O que eu quero saber... Rapaz... Não é o que você tem que fazer, é como você se sente como usuário. Antes de trombar a mina, deu match, beleza, vocês estão trocando ideia. Você, como pessoa que vai encontrar uma outra pessoa, vai sair dessa barreira virtual. Como você se sente antes de encontrar a pessoa? Tá. Tirando qualquer risco, qualquer coisa. Primeiro tenta, né, buscar de outras fontes, pra você ter mais informação também. E pra você saber mais como a pessoa é, porque foto... É, de montar a pessoa melhor. Vou até, com licença aqui, editor. Foto... Nossa, não, não! Não, não. Foto engana. Engana muito. É por isso que eu chamo o outro lá de face truque, né, meu? É. Foto engana muito, então você tem que tomar cuidado pra ver, porque às vezes, no caso das minas, a mina vai... Ou no caso geral... Tirar foto em frente ao carro, tirar foto debaixo da Torre Eiffel, você vai ver, não é nada disso. Então, tudo chroma key, né? Tudo chroma key lá no quarto do saudoso Felipão. Abraço, Felipão. Abraço, Felipão. E aí, tem tudo isso. É bom você ter mais informação justamente pra chegar. E aí, quando você tem um match, e aí acontece de você ter desenrolado um papo bom, um papo legal, calma que a gente vai explicar como que faz pra acontecer isso. Ok. Hoje você vai se dar bem, quem tá escutando. Ah, hein? Pô, podia estar sendo patrocinado, né? É. E aí, acontece de você marcar de encontrar a pessoa. O sentimento é a mesma coisa de você encontrar uma pessoa que você nunca viu antes da vida. Certo. Eu acho que isso é fácil de você imaginar. Certo. Ou de você ir pra um lugar que você nunca foi antes sozinho. Sabe aquele sentimento de insegurança, de, pô, será que eu vou chegar lá mesmo? Uh-huh. Como é que vai ser o trajeto? Uh-huh. Será que quando eu chegar lá vai ser isso e tal? É basicamente como uma entrevista de emprego, às vezes, sabe? Certo. Tipo, você sabe que a empresa gostou de você, você também gostou da empresa até onde você teve de informação, só que vocês nunca se falaram e você vai lá pela primeira vez. Excelente. Pode ser uma decepção de você ver a empresa tudo zoado, tudo cagado, os caras comendo marmita fria, sentada na calçada, né? X5. Cheio de... Bração. Braço de... cheio de infiltração, cheio de coisa errada. Ou não, você chegar lá e ser super top e tal. Então, é a expectativa enorme. Só que você tem que gerenciar isso pra não transparecer pro outro lado, porque o outro lado, é bom que você saiba que o outro lado também tá precavido, precisa estar tá desconfiado. Então, eu acho que a gente pode pautar essa sensação, assim, até o momento do encontro, de total desconfiança. Você sempre desconfia do que pode ser e também o outro lado sempre desconfia. Mas... vou dar aqui um exemplo de um encontro que aconteceu comigo, né? Tava lá na Madá, mexendo no meu WhatsApp. E engana-se quem acha que Madá é a Vila Madalena. Não tem nada a ver. A Madá é uma outra região de São Paulo. Até porque é o guizinho da Madá, e né? Não é de fácil acesso pra todo mundo. Não, não. Pra quem já viu o filme Pantera Negra, ou leu os quadrinhos e tal, da Marvel, Madá é tipo a Wakanda de São Paulo. É um lugar que ninguém tem acesso, só quem é de lá. E tem uns esquemas pra entrar lá. E lá são outras leis, é um estado dentro do estado, a Madá. Rapaz, isso aí me parece Cuba. Estava lá na Madá... dei match no happening, constou, trocamos uma ideia e tal, e aí marcamos de se ver. Ok. Tá ok? Tá ok. E aí marcamos de se ver, e aquele jogo de impreensível, só que até aí a gente já tinha trocado o WhatsApp pra ser uma maneira mais fácil de se comunicar. Sim. Já até demos o próximo passo. Pra se localizar, passo. Né? Isso, falar, ó, então. Tô assim, sabe? Tá. E aí fiquei um pouco apreensivo e tal, mas não tava tanto porque eu já tinha passado por experiências anteriores de encontros também. O famoso macaco velho. É. Então eu tava um pouco mais tranquilo. E aí chegou o outro lado, eu tava olhando as fotos da pessoa e falei, mano, essa pessoa é legal, mas não é tanto. É um 5/10 aqui no máximo, 6/10 e tal. Aí nos encontramos ali no belíssimo Trianon. Na hora que eu vi a mina, eu falei, não é possível. Era 10/10. Nossa. Super top, super top. Cara, eu acho que você passou por uma coisa top que é raro, hein? Sim. É raro, porque geralmente é o contrário. É, então. E aí foi ao contrário, foi justamente invertido o que aconteceu comigo. Uhum. E aí o engraçado é que a gente foi conversando, né? Eu fui conversando com a pessoa. E também rola aí a dificuldade de você transmitir uma relação que vocês tinham no virtual e aí quando vocês têm o pessoal, porque aí fica nervoso um com o outro e tal. E aí às vezes você tá mó desenvolvido no virtual, quando chega no pessoal você não consegue se desenvolver tanto. Okay. É uma questão que você tem que trabalhar também. Não deixa isso transparecer, porque senão o outro lado vai ficar mais nervoso que já tá. Sempre trabalhe que o outro lado tá nervoso e se você não conseguir acalmar o outro lado não vai rolar nada. E outro, ninguém gosta de ninguém sem confiança, né? Sim. Você vai tombar uma pessoa que a pessoa não tá confiante, você acaba achando que a pessoa não quer estar ali. Então, e aí o rolê fica zoado. Isso, né? E a regra é você não ficar nervoso. Contabilize os pontos positivos. A mina gostou de você, você gostou dela, deu um match. Vocês começaram a conversar, a mina passou o WhatsApp pra você. Eu tô falando mina, mas coloquem... Somos homens e héteros, gente. É, não, mas coloquem no exemplo que vocês quiserem, tá? Exato, só pra exemplificar o caso. Coloquem no seu mundo. É. E aí a pessoa te passou o WhatsApp e tal. Vocês conversaram e marcaram de sair. Então a pessoa teve a moral de reservar um dia da agenda dela, do dia dela, pra ir te ver. É muita coisa, né? É muita coisa. Então você não precisa ficar nervoso com mais nada, cara. Exato. Entendeu? A pessoa tá ali porque ela realmente quer estar ali. Exato. E se ela realmente quer estar ali, você não precisa ficar nervoso. Exato. E aí se você ficar nervoso, sem autoconfiança, você dá a entender justamente o contrário de tudo isso que você falou. Sim, né? Sim. Você fala, não precisa ter medo de mais nada. É, você fala, pô, a pessoa me deu o telefone, me encontrou aqui comigo, mas não parece que ela tá aqui. É, mó cara de bunda e tal, como é que eu vou desenvolver? Exato. Entendeu? Aí tem dessas. E aí trocando ideia. A cara é de bunda, pode acabar virando um pau no cu, trocando ideia, né? Com essa pessoa que eu encontrei, ela falou, nossa, eu tava com o maior medo de chegar um tiozinho aqui, mó velhão, com ideia errada e não sei o que e tal. Ah, inclusive é sempre bom marcar em lugar público, pelo amor de Deus, sim. Né? Então teve esse lado também, que é bem interessante, porque você não sabe como é que é a pessoa de fato até você ver a pessoa. Então rola isso também. falou de contabilizar os pontos positivos, mas não contabiliza os pontos positivos achando, ah, a mina gostou de mim, eu gostei dela. Ela me passou o WhatsApp, reservou um tempo da agenda pra me ver, então quer me dar. Não acho que tá 7-1, né, cuzão? Então quer me dar. É, não é assim. Lembre-se que até então você está conhecendo uma pessoa. Exatamente. E tem que ver o outro lado, exatamente. Tem que ver o que a pessoa quer. E aí é a parte mais legal. A parte mais legal de tudo do relacionamento é justamente esse meio tempo de você conhecer a pessoa e ela te passar tudo. Exatamente. Conheceu a pessoa pelo chat, pelo WhatsApp, seja lá por qual meio. Trombou a pessoa, foi lá, viu que o 5/10 era um 20/10, cuzão. O bagulho tava 2-1. Tão juntos, e o desenrolo, tipo? Porque aí na minha cabeça o desenrolo seria o mesmo desenrolo da vida real, com a facilidade que muita coisa já foi conversada, você já tem espaço pra falar algumas coisas mais avançadas. Mais avançadas não quer dizer que você vai falar de sexo, mas você já tem espaço pra falar coisas que não são aquelas que você fala logo no primeiro contato social. Que é, ah, dá um certo, você já tem espaço pra falar outras coisas. Então, nesse ponto, eu acho que a ferramenta é muito útil, porque você faz uma etapa importantíssima, cada um no seu cada qual. Você aqui, eu lá, a gente tá trocando ideia. E quando a gente se vê, a gente já sabe muita coisa um sobre o outro, óbvio, se as pessoas colaborarem na conversa, né? Porque tem muita gente que não responde, né? E aí você já sabe o que trocar ideia, entendeu? Já sabe como desenrolar. Aí sim, você já tem muito mais background pra você ser malandrinho e criar uma conversa legal. Sim, com esse é o lado bom, você falou tudo. Justamente isso. E você já ter conversado com a pessoa anteriormente. E aí, quando você ela, fica muito mais fácil de desenrolar tudo. E todas aquelas papos chatos de onde você mora, o que, que você faz e tudo mais, já foram feitos anteriormente. Exato. Agora é só curtir e aproveitar a pessoa. Exato. Né, e fazer algo que vocês dois gostam. E a partir daí pode rolar coisas muito boas, viu? Não pense você que, ah, esse bagulho de aplicativo não dá namoro, não dá nada. Pode dar sim, dá, cara. Dá, pode sim, dar. Acho que dá sim. Se você conseguiu quebrar a barreira e ver a pessoa pessoalmente, putz, cara, tem várias possibilidades. Vamos às dicas então. Bora. Primeira coisa, isso vale tanto para homem como para mulher, mas vale mais para homem, porque a mulher tem a facilidade de ser linda e perfeita, que é mesmo, né? As mulheres são. Inclusive, você fez um excelente post sobre mulheres no nosso site, um excelente artigo. Você gostou? Gostei. Tá linkado aí no post. Se vocês quiserem, vão lá na abinha do site lá, podpar.pod.com.br. A abinha artigos e textões. Thiago fez um excelente artigo sobre as mulheres. E mulher tem essa facilidade de, enfim, ser mulher, né? Ser mulher. Essas dicas talvez sejam mais para o sexo masculino, enfim. Ok, não tem problema. Vocês primeira adaptam. Coisa, faça perfil nas redes que sejam confiáveis e que tenham pessoas que são confiáveis. Eu recomendo o Tinder e Happn, mais o Happn do que o Tinder, porque o Happn, eu não sei porquê, mas ele consta mais do que o Tinder. Talvez o Tinder já tenha uma cultura de um pessoal que tá lá, e se você chegar do jeito errado, você já não arruma nada e tal. O Happn são pessoas muito aleatórias, então, por exemplo, eu tô aqui, mas se eu for pra Barueri ali, eu vou trombar pessoas de Barueri no meu Happn, pessoas de Limeira no meu Happn, ou daqui da nossa gloriosa São Paulo. Então tem dessa, de você poder conhecer pessoas de locais diferentes e de culturas diferentes também. Isso é excelente. Mas o Tinder também, idem, é a mesma coisa. Só que eu acho que no Happn tem uma vantagem melhor. Primeira coisa, não faça um perfil pobre. Capriche no seu perfil. Coloque coisas legais no seu perfil. Seja interessante. Seja interessante. Excelente. Coloque dados legais de coisas que você gosta de fazer, de coisas que você não gosta de fazer. Não faça um perfil dando carteirada. Ah, sou formado aqui, ó. Sou bacharel no MIT, já viajei pra fora, trabalhei em tal projeto, pá, já tira foto do lado da sua Audi. Não seja um cara escroto. Seja um cara tranquilo na tranquilo, sua. Tranquilo. Tranquilo, oh, cara sério, cara bom. Sério. Entendeu? Transpareça aquilo que você realmente é de fato. Não, não, não fique inventando coisas. Mas sendo interessante. Sendo interessante. Também não precisa escrever uma bíblia no perfil, porque senão a pessoa vai ficar sem o que perguntar pra você. Boa. Segundo passo, coloque fotos, né? Realmente boas suas, mas também não queira fingir muito nas fotos, como eu já disse anteriormente. Coloque fotos legais, fotos que dizem sobre você, fotos que você realmente gosta, dos locais que você gosta. Quiser colocar fotos de lugares que você já viajou, pode colocar também. Mas fotos que você apareça também. Não coloque fotos com amigos e nem amigas. Interessante. Isso dos dois sexos. Por quê? Porque pode acontecer da pessoa dar match em você, mas curtir a pessoa que tava do seu lado da foto. É sério, cara? Pode acontecer. Caralho. Tem uns memes na internet que rola disso. Ah, não, eu dei match em você, mas eu gostei desse maluco que tá aí do seu lado. Puta, tal. O que é isso aí? Hein? Entendeu? E também não tirar fotos com outras pessoas muito próximas, porque a pessoa pode, ah, parece que ele tá namorando, né? Uhum. Principalmente se for de sexo oposto. É, principalmente se for de sexo oposto. Uhum. Então pode rolar disso aí. Isso falando pra héteros, tá? É. Héteros, sexo oposto, já tem essa carga. Não, mas também se for do mesmo sexo, pode rolar. E aí agora vamos trazer pras diquinhas muito importantes. Certo. Primeira coisa... Ó, estamos falando com PhD. Sim. Dos aplicativos de relacionamento. Formado na Universidade de Madá. Formado na Universidade da Putaria, porque esse moleque aqui comeu, olha... Quem olha saudável. Pensa, né? Ninguém tá olhando. Ai, ai. Queria mandar um salve pro nosso glorioso amigo que nos escuta. Ele sabe quem é, né? O maluco barbudinho, presença. Ele sabe quem é. Ele sabe quem é? Ele sabe quem ele é. Ele sabe quem é? Então tá bom. Vou falar o nome dele porque ele escuta nós. Né? Não chegue no Oi Tudo Bem. Vamos vetar o Oi Tudo Bem. Olha aí, ó. Isso aí que eu mesmo já falei. Você vai no perfil, dá uma olhada no perfil, vê o máximo de informação que você pode tirar daquilo lá. Obrigado. Ah, só hora não. Valeu, obrigado. A hora é essa? Obrigadão. Boa noite. Depois de termos recusado um picolé às meia-noite. Picolé de R$1 em São Paulo, cara. Onde você tem picolé de R$1? Realidade. É. Eu uso o máximo de informação das pessoas, do perfil da pessoa, pra você se armar. Essa hora é de se armar. Então você tem que ir armado. É, desse jeito mesmo. Tá certo. Tá certo, tá ok. Então você tem que fazer o quê? Olha lá no perfil, vê o que a pessoa gosta, vê as coisas que ela deixou no perfil escrito, vê se o nome dela é o nome dela mesmo, se é Naria. E se não tiver nada no perfil, já começa uma dificuldade. Aí você vê as fotos e vê o que você pode falar das fotos. Às vezes ela viajou pra fora, né? E foi o que você falou. Por exemplo, tira uma foto debaixo da Torre Eiffel. Chega nela e fala, já viajou pra França? Pô, legal, tal. Chega com uma abordagem. Oi, tudo bem? Nossa, gostei das suas fotos. Oi, tudo bem? Nossa, vi que você gosta da série Mecanismo da Netflix. Opa, fazendo um merchan não intencional. Mas a série é boa, a série é boa. Já puxa o Oi, tudo bem? Junto com alguma coisa que você consegue puxar assunto. A maioria das meninas gostam de séries lá e deixam as coisas lá. Então você já pode chegar trocando ideia de séries. Uh-huh. Já facilita muito o papo. Porque você vai falar de coisas que ela tá interessada em falar. E série já deixou de ser um bagulho de nerd há muito tempo, sim, né? Hoje muita e todo gente. Mundo gosta de falar de coisas que gosta. Exato. Então se eu gosto de Game of Thrones, eu vou gostar de gente que exato. Gosta de Game of Thrones e vou gostar de falar sobre aquilo. Então sempre pegue um dado, oi, tudo bem? E logo depois o dado da pessoa que você pode puxar assunto sobre isso aí. Posso melhorar a sua dica? Pode. Acabei de ter uma ideia. Caso a pessoa não tenha muito a mostrar, que faça você chegar nela de um jeito diferente, seja diferente usando essa falta de informações. Como assim? Exato. Mano, chega na pessoa e fala, olha... Como, Dogão? Oi, tudo bem? Da hora? Firmeza? Pô, então, tava aqui olhando teu perfil e olha, realmente tava procurando alguma coisa pra falar sobre você, mas não achei nada. O que você pode me dizer? Já usei essa também. Tá certo? Pode ser. É. Use essa criatividade pra chegar, porque o acho que eu vou fazer um Tinder, velho. O é da coisa tá justamente aí. O é da coisa. O é da coisa tá justamente aí. Coisa você... nem tem eco, Zô. Errei nada, hein? O é da coisa é justamente isso, é você não chegar com oi tudo bem simplão, chegar com uma bagagem, armado. Outra dica super importante pra fechar são os cuidados também. Não chegar muito afobado, não chegar emocionado, não chegar achando que só porque a mina ou o cara te deu match que você vai conseguir o que você quiser, que exato. Tá tudo já fácil. Não, aquilo é só o primeiro micro passo de tudo que vai vir aí. Não chega achando então que é o seja fim. De boa, entendeu? Se não rolar, chega na posição de boa. Ó, tô aqui sério. Vai rolar? Não, tô tudo de boa. Não vai rolar? Tô de boa. Vai rolar? Então beleza. Pra você não ficar de bobão lá. Meu, você não me responde mais e tal. E respeite esses sinais também. A partir do momento que você vê que a pessoa tá sendo muito seca, ou que tá deixando de responder e tal, saia fora da maneira mais educada possível. Não fica martelando numa tecla que você tá vendo que não vai dar, porque você vai se desgastar, vai desgastar a mina, porque às vezes a mina só responde por educação e vai ficar chato. Você vai se iludir e não é legal. Não é verdade, o japonesinho do MASP que passou? Olha aí. Outra coisa também é justamente isso, é respeitar os sinais e respeitar o tempo de resposta também. Não querer que a pessoa fique te respondendo muito rápido, porque é difícil. Mano, as pessoas vivem, né? Trabalho, estuda. E tal. Também respeita isso e respeita o tempo também. Se a pessoa não te responder muito rápido, também demora um pouquinho de tempo pra responder. Aquele joguinho, né? Mas tem que tomar cuidado com essa tática, hein? Pode acabar dando errado. Se a pessoa te responde rápido, responda rápido também na mesma velocidade. Se a pessoa demorou 30 minutos pra te responder, demore 30 minutos pra responder também. Entendi. Essa é a dica que eu dou. E aí a dica final, derradeira. Qual é o assunto fácil pra você trocar com uma mina ou com um cara no rap, no Tinder? Política. Que sempre vai rolar. Política, cuzão. Horóscopo também. Essa é a dica derradeira. Essa é a dica de ouro, velho. Chegue falando sobre horóscopo, coloque horóscopo no assunto em algum momento. Se você não acredita em horóscopo, passe a acreditar. Passe ou passe acreditar. A estudar, pelo menos, pra você se beneficiar. É. Mas se você não gosta mesmo, deixa quieto, então, e fale de outro assunto. Mas se você gosta, mas é um belo ponto de partida. Porque a maioria dos perfis deixam um signo lá, né? Falar, sou de signo X e tal. Você fala, você é de signo X? Pô, signo X, não sei não. Eu não sei por quê. Ah, não sei não porque meu signo é tal. Ah, seu signo é tal? E aí já começa um papo, meu, sempre com... Isso é triste. Comigo essa história do signo não consta. Eu posso até brincar com a pessoa, mas aí se ela perguntar o meu, quebra a minha linha de raciocínio. Por quê? Qual que é o seu? Ah, mano, digamos que eu tenho uma doença grave, né, tipo... Qual? Câncer. Seu signo é câncer? É, cuzão. Vixe, sobe o som então que nós tá indo embora. Falou, gente. Até o lobinho quer matar todo mundo. Então. Só com a seringa na mão, só passando AIDS. Vai morrer, cara. Pior que tá falando mesmo.